Uma doutora, eu ia até anunciar ontem, mas eu não tinha certeza, porque a agenda dela é lutadérrima. Ela que é filha da terra, filha da rainha da fronteira, mas viveu muito tempo fora, no exterior, viajou pelo mundo, hoje residente no Rio de Janeiro, segundo as informações breves que eu tive com ela, porque é difícil conseguir trazê-la, e hoje ela está aqui. Ela é a psicóloga, a doutora, ela fez doutorado. E está aqui presente hoje para trazer notícias para nós sobre o que faz Fabiane Moraes Borges pelo mundo. E hoje aqui nos visitando, está em Bagé, não sei por quanto tempo ela vai falar conosco. Ela que foi curadora com Pedro Soller de uma exposição chamada Arte em Órbita, no Centro de Arte Contemporânea de Quito, no Equador. Ela está com essa exposição sobre arte espacial que junta 16 artistas de todo o mundo e 11 agências espaciais. Então, eu quero dar o meu bom dia especial para esta doutora psicóloga Fabiane Moraes Borges. Bom dia, Fabiane. Bom dia, como é que tá você? Tudo bom? Mais conhecida como Fabi. Todo mundo conhece ela como Fabi. A Fabiane, que é formada aqui pela Urcamp, a nossa Urcamp, em 1998. De lá para cá, a Fabi foi puro sucesso e magia pelo mundo. Ela viajou, fez um sucesso incrível lá fora, escreveu um livro e veio a nos trazer a edição desse livro. Ela escreveu e foi aqui, né? A apresentação do livro dela foi na Lab, né? Com lotação na Lab, eu lembro desse dia. Né? Foi em 2011 ou 2012, depois ela confirma pra gente. Não parece tão longe, eu acho que foi em 2012. E a Fabi palestrou lá na Lab e muitas questões foram levantadas sobre a nossa área da psicologia. E ela ali, sempre muito presente, dando as informações. Ela que tem uma vivência incrível pelo mundo, ela que passou por muitas coisas. E eu queria que ela contasse, narrasse para vocês, porque a Fabi tem uma história incrível para contar. Fabi, então, primeiramente falar sobre como foi essa exposição e por que lá no Equador? Bom dia para todo mundo. Lorena, eu fico meio envergonhada assim desse sucesso todo que você fala. Na verdade não é um sucesso assim, é só indo, né, e fazendo as coisas e se dedicar às coisas que você está fazendo, se organizar para conseguir bolsa aqui, fazer rede de amigos, rede de afetos, redes de colaboração, e aí você vai indo assim. Essa exposição é um exemplo disso. Ela surge dentro do movimento do MSST, que é o movimento dos sem satélites, Que que legal. ela imita um pouco a questão do movimento sem terra, né, dos sem tetos. Então, só que é um movimento que olha para o céu e fala: ah, nós não temos satélites, mas o mundo está dominado, controlado por esses, né, esses seres aí que estão em órbita da Terra. E então nós temos que ocupar esses satélites obsoletos ou construir as novas narrativas do futuro sobre como vai ser essa órbita, né, a quem ela vai servir. Então, dentro dessa discussão, o Pedro Soller, que é um amigo meu que fez a curadoria junto, estava no MSST. E o Pedro é um cara assim bem internacional, porque ele é filho de inglês com francesa, nascido em Singapura Puxa e mora vida, na Colômbia. que Então, legal, que miscelânea, né? ele é bem um vampiro internacional. E aí, então a gente pensou: vamos fazer um trabalho juntos e tal, vamos fazer um trabalho a partir da escuta. Mas aí surgiu uma oportunidade em Quito, que foi uma chamada aberta, um edital assim, e a gente mandou o projeto e o projeto foi aprovado. Então, o projeto era esse: Arte em Órbita, de fazer uma cartografia sobre vários grupos ao redor da linha equatoriana no mundo que tinham trabalhos voltados para o espaço. E aí a gente chamou pessoas do Congo, chamamos pessoas do Coreia do Sul. Palestina, Índia, alguns países, né, como Áustria, Espanha, da Europa, Uganda, da África, e aí veio também aqui bastante gente da América Latina, Chile, Bolívia, Peru, Equador, México. Então a gente foi montando essa exposição. Ela é muito grande. E quanto tempo levou para poder concluir esse projeto? 2 anos e meio, mais ou menos, com todas as burocracias, muita burocracia, porque nenhum de nós dois estávamos no Equador. Então, uma relação ultra virtual. Teve um momento que eu tive que ir para lá, que o Pedro não podia e eu estava na Colômbia. Então eu tive que passar um mês no Equador, senão a gente não conseguiria fazer essa exposição, porque tínhamos que fazer o meu passaporte, por exemplo, tinha que ser um passaporte do Mercosul, voltado a trabalho. Eu só poderia receber do governo equatoriano o prêmio que nós conseguimos com o projeto se a gente tivesse. E vocês foram então premiados, né? Que legal. Então a gente teve que. Eu tive que ir para lá passar um mês. Aí depois voltei para o Brasil e aí quando o Pedro pôde, ele foi da Colômbia para o Equador, também ficou lá. E agora ele voltou para a Colômbia. E a gente está querendo trazer para o Brasil agora essa exposição. Ela é bem grande mesmo, ela tem uma chamada aberta constante para as pessoas que a gente não fez a curadoria, que não chamou, mas que elas têm um trabalho voltado para a órbita terrestre. A gente chamou, tá, né? Constantemente com o trabalho aberto. E agora a gente está a fim de trazer para São Paulo, quiçá para Porto Alegre, né? Nossa, que maravilha, né? Que loucura. Uma coisa inédita, né? Porque não se tem um projeto assim, Ele é né? bem, eu considero esse projeto bem vanguarda, assim, porque ele está interessado em pensar uma coisa que as pessoas não pensam geralmente. Elas só usam o celular. É verdade, eu Elas tenho usam o percebido. celular o dia inteiro, elas ligam para o filho, elas ligam para. Elas falam com todo mundo, mas as pessoas não entendem que isso precisa de foguete, propulsão, aço, metal, para levar até a órbita da Terra, soltar o satélite lá, criar lixo espacial. Os satélites têm que estar ou geoestacionários, né? Que são aqueles que se movimentam junto com a Terra, ou aqueles que fazem a órbita, que são os que vão mandar os dados. Então é para lá que a gente informa antes de vir para cá. E as antenas são as que Loucura, ninguém para captam os para sinais. pensar, né? É, Nem a se nossa pensa. economia toda, ela está cada vez mais voltada para o espaço. Só que essas utopias humanas sobre o espaço, elas meio que morreram desde que o homem chegou à Lua. Isso é uns estudos que eu faço. Ah, não te contei, eu fiz o meu doutorado sobre cultura espacial. Olha, foi dentro deste assunto. É, foi por isso que eu fui E cair você mergulhou nessa. nesse universo totalmente, então, né? Tá vendo? Sim, porque depois do mestrado, eu parei uns 3 anos de estudar e fiquei trabalhando, viajando, né? E aí, quando eu voltei para o doutorado, eu voltei para a PUC de São Paulo, mas eu ganhei uma bolsa para ir estudar na Goldsmith University, em Londres. Que E bacana. lá, eu comecei a conhecer os Hack Labs, os Sat Labs e os lugares que faziam. Quando eu falo Hack Labs, Sat Labs são lugares, laboratórios de produção de hackeamento, né? De hackers, assim, de criar. Lugar onde os hackers hackeiam. Interferem nas linhas em Hackeiam geral, tudo, criam um né? celular igual a esse, mudam os chips, fazem computadores, e aí tem os biohack labs, que são os que fazem até pesquisas genéticas, só que não tem nada a ver com laboratórios de farmácia. É muito É um universo autônomo. paralelo mesmo, É um né? universo paralelo que tem muita ligação com a arte, tem ligação com o Estado, de certa forma, que às vezes os estados investem, né? Porque são bons, os grupos são bons, mas a maioria dos que eu conheci são roots, assim, são feitos em ocupações por jovens brilhantes que não querem relação com nem com o Estado nem com o capital e produzem seus próprios computadores, seus próprios celulares, seus próprios. Bom, e nessa eu conheci os Satlabs, que são satélites, laboratórios de criação de satélites. E aí, eu fui para a Espanha para um evento chamado Orbitando Satélites, que era só sobre pessoas que já estavam no espaço, ou que estavam indo, ou que... Toda essa parte da escuta espacial é maravilhosa, assim, porque... Tem um videozinho meu no YouTube que você pode ver se você quiser. Tá, te mando. Marcado. Me manda, me que manda. Que se chama Pescador de Satélites, que é com a Ale Rudouk. Ele conhece pelo barulho, ele tem uma rádio, é uma rádio igual a nossa que a gente usa, só que ela é maior, ela vai do menos, 100, menos 430 ao mais, sei lá, 800, entendeu? Ela tem uma largura, assim, muito mais para ir. E, bom, e ele tem potência para captar os satélites. E aí ele faz essas antenas de bambu mesmo, ele faz... Ele tudo próprio, manual mesmo. Ele próprio não. Faz as antenas. Às vezes ele faz a antena com o próprio corpo dele. E aí ele capta todos os sinais dos satélites. Então ele sabe pelo barulho já o que o satélite é, para que serve, decodifica mensagens, que tipo de mensagem que está passando. Ó, esse aqui é de guerra. E esse aqui está mandando. Puxa vida, né? Mandando para o Iraque agora, não sei o que, não sei o que. Então, esses decodificadores, eu me apaixonei por esse assunto. E acabei que fiz uma tese de doutorado sobre esse assunto, que se chama Na Busca da Cultura Espacial. Que foi, com certeza, o único. Dentro da psicologia. Dentro do assunto, né? Eu até comentava, sim, com uma colega ontem, porque os assuntos para o TCC são geralmente repetitivos, né? Falar sobre violência, sobre bullying, se torna bem repetitivos. E de repente uma colega disse, ah, mas eu quero fazer algo que ninguém fez. Então tá aí, agora parece realmente um assunto que ninguém para pra pensar, pra estudar, porque realmente é um assunto bem complicado, bem complexo. Pra você mergulhar, e precisa gostar, e precisa se descobrir dentro dele, enfim, né? Se apaixonar, como no teu caso foi o que aconteceu. Uma paixão mesmo. E ela entra, e ela fala muito de tudo que tá acontecendo com a gente, né? Porque, por exemplo... Eu estava falando antes e esqueci. Por que que a gente parou de sonhar com espaço? Há indícios de um arco, eles dizem que tem um arco que vai fazendo assim. Durante o início, no começo do século XX, por exemplo, esse arco das utopias espaciais estava lá em cima. Todo mundo sonhava com espaço, tinha algo para dizer sobre o espaço. O espaço ainda pertencia às pessoas. Aí depois veio a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Então esse arco baixa, porque as pessoas ficam muito voltadas para a destruição do próprio humano, existencialistas, caos, né? A destruição da Terra, então a Europa fica destruída, então esse arco diminui, as pessoas param de sonhar para o espaço. Aí logo depois da Segunda Guerra Mundial, começa de novo essa ascensão dos sonhos espaciais. Por quê? Por causa de Hitler. O Hitler... Eu fui lá, em Peenemünde, quando eu estava na Alemanha. Lembra que eu fui para um lugar lá no norte, norte, norte, norte da Alemanha? Eu fui lá só para conhecer esse lugar. Porque o Hitler, ele era um grande investidor nessa cultura de foguetes. E esse foguete que nós temos hoje, que sai da Terra, é culpa do nazismo. Quer dizer, é uma produção do nazismo. Sem o nazismo, talvez demorasse mais tempo, né? Sem o Hitler investindo nesses foguetes, demorasse mais tempo para a gente ter algum acesso ao espaço. Mas a questão é que o que ele queria com isso? Ele queria destruir os países inimigos com uma arma que só a Alemanha tinha conseguido fabricar, que era uma bomba, só que ela era gigante, ela tinha o formato de um foguete, ela tinha uma propulsão, que é aquele fogo que sai de baixo, muito forte, e ela pode ser dirigida sem pessoa dentro. Então elas saíam lá do norte da Alemanha e caíam em cima dos países inimigos. Só que ela não tinha alto teor de destruição. Só que ninguém sabia o quanto podiam as máquinas dessas. Era terrível. E elas eram ultrassônicas, elas viajavam mais rápido que o... E eu tô falando o quê? De 43. 1943. E elas viajavam mais rápido que o som. Então os Estados Unidos, os países aliados e a Rússia, com seus países, a União Soviética, todos eles ficaram desesperados por terem essa tecnologia. Então eles vão atrás, ambos invadem, né? A Alemanha está perdendo a guerra, mandando bomba. A Alemanha nessa época mandou cerca de 5.700 foguetes não tripulados e com propulsão, viajando mais veloz do que os, do que Nossa o som. Senhora, o conhecimento é bárbaro. Esse assunto vai render muita coisa. A Fabi tem muita história para contar. A gente vai ter que marcar um outro encontro para falarmos depois sobre o livro. Não sobrou tempo para falar sobre o livro da Fabi, que chama-se Domínios do Demasiado. Enfim, que foi desculpa, escrito né? em torno de 2012, se não me engano, que nós assistimos. E ela prontamente lá atendendo o pessoal, os nossos bagenses, que ela como bagense também, né, Fabi? E fazia já um tempinho que ela não aparecia. Aí, qual não foi minha surpresa quando eu encontro a Fabi de novo aqui em Bagé? E tive que aproveitar e sugar ela um pouquinho. Minha amiga, obrigada pelo carinho. Hoje falamos um pouco sobre o doutorado dela. No próximo encontro vamos falar sobre o livro, como anda, né? A que pé anda os domínios do demasiado, né? O que tem trazido de retorno, né, de devolução daqueles que leram. Parte do livro está em exposição, é no Museu do Rio de Janeiro, no Museu de Artes do Rio de Janeiro. Essa menina anda, ela está com 40, agora ela não queria falar. Ela está com 40, mas ela tem uma estrada longa de muitas coisas aí, uns processos de aprendizagem que ela teve ali no corpo a corpo. Ela não sentou num gabinete, não, e ficou sentadinha, não. Ela foi para a luta mesmo, arremangou as mangas e foi nas comunidades, conviveu com momentos muito difíceis, que ela, depois, numa outra ocasião, vai nos contar. Já estamos no adiantar da hora, são 11 horas e 40 minutos, mas obrigada, foi muito Lorena. Boa a tua presença, Fabi, o teu carinho, de trazer informações. Ela, que é filha da terra, tinha que dar aqui uma passadinha pela Rádio Globo, né? Então vamos lá, tá contigo, Jacé. Vamos no intervalo agradecendo o carinho da Fabi e retornamos daqui a pouquinho atendendo aos nossos ouvintes. Obrigada, Fabi. Valeu, querida. Lorena, eu ia contar toda a minha tese. Não, assim, eu falei assim, gente, isso é bom demais, mas não tem fim.